Normalmente seria após a bordo, seria a proa de Mopson, para não ser que na proa de Nipton. Aguarde, estão 3155. É o voo no 097, muito obrigado, senhorita. Qual seria a proa após a bordo ou... Depois de Arbor, é a proa de Upsó. Desculpa, Mopso. Mopso, desculpa. Sim, Mopso, aguarde com a coordenação. Obrigado. Vamos 097 localizado, desvio. Muito obrigado. 4423, solicita com vara direita, proa 2. 55, previsto. Azul 4423, autorizado o desvio e chame dentro do Recife 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 260, 288, boa. Controle já é 63, 14, passando 2000 pés. Minha 314, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível de voo 340. A gente vê a Momo 340, Olimpo 06, deixa para 2 hotéis, hoje chama 0112, autorizado e ali é sexo aí da pista, mas 0 já passabilizado. Uma 097, autorizado e autorizado direto Mopso, chame centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260-288, direto do Mopso, gol no 097, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1-620. 1-620, autorizado aliar e decolar, pistão 1-0, vento 1-60 graus, meia dúzia. A linha decola, boa, meia dúzia. Papa Romeu Vitor, Índia Kilo, chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45. Salvador Azul 27, 11, vale descida. Azul 27, 11, após Bonf autorizado, chegada Bonf. Desça via para o nível, para 4 mil pés, ajuste no 012. Desce via para 4 mil pés, ajuste no 012. Autorizado, bom. Faixa, ligando o retrovisor. Tá o localizador. Nesse momento. Boa, 1968. 1998, obrigado, até a volta. 1620. 1617-1. Confirmando, azul 2711, autorizado descida para 4 mil pés, gestão 012. Obrigado, 4 mil pés, gestão 012-2711. Controle Salvador, boa tarde, gol no 1620. Torre de Salvador, muito boa tarde, o alinhamento 06, estabilizado, passando pista. Olimpo 06, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus 89. Desde o pouso para o Olimpo 06, está rebaixado em trabalho. Deixa para o número 10, para o do farol de Itapuã, repartir os com campo. Aí descer para o número 10, o ato que vai ser. E antes pés, pode como é que é autorizado. São 3155, chama o centro de exercício 125.1, alterna 123.8. Obrigado, obrigado, 3155. Do pouso para o Olimpo? Afirma, autorizado pouso 1160 graus, vai usando. Desde o pouso para o Olimpo. Para o Olimpo. Controle, eu vou 620. Vou no 620, prossiga. Autoriza a voz direto da Caju, Serena? Direto, Jamo, autorizado. Direto, confirme, Jamo? Jamo. Ah, ok, aguarda Aracaju, quando possível, obrigado. É 3.4, chame o centro de exercício 1.26.85, alterna 1.25.45. Olimpo 06 está autorizado fazer o 180 e 100 peão e retorna pela pista e repartir pela parte orientada. Então, autorizado da frente. Ponte Azul 2719. Azul 2719, desça via Bonfi para 2000 pés. Autorizado ele é sexo da 10, ajuste no 012, a parte autorizada. Desce para 2000 pés, é Bonfi. Funciona autorizado a restrição de velocidade em pelo? Está liberado da restrição de velocidade em pelo. Sente liberado da restrição de autorizado em pelo. Azul 2719. Bonito 06, livrando a pista direita, parte militar, estacionar a frequência livre. Oscar Mike Yankee, chega até o Salvador, o 98 desse momento. 18-6, Oscar Mike Yankee. Torre Salvador é o Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, boa tarde. Oscar Mike Yankee, Tony Pro já da base pela direita da 17, abreviando as manobras na medida do possível, fora da base. Na presente, curvando à esquerda para a base da 17, pela direita, Oscar Mike Yankee. Liga para o controle. Prossiga via Corredor Vera Cruz até através de Paripe, o Kilo Mosca. Acione 0153, Kilo Mosca. Oscar Mike Yankee, base da 17 pela direita, baixado e travado. Oscar Mike Yankee, autorizado pelo bicho 17, vento 180 graus, 8 nais. Yankee. É decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 2545, gol, 62 anos. Azul 2711, já avisou algum campo? 711, homem do... cruzando o Inger Serra. Tá estabilizado? Sim, é ativo. Chame a torre, o nono 8, decimal 6. Azul 2711, chame a torre em 118, decimal 6. 2711, estabilizado em LS. Com 2711, aguarde a autorização de pouso. 719. O Oscar Mike Yank, solo 41, livre direita, parte 4, estacionar a frequência livre. Boa noite. O Azul 2711, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 170 graus, 8 trás. Livre pouso 2711. Salvador, boa tarde, tá 3367, mais parada 10, manda. 6-3367, mais 1. Mantém, tá visual. Quilo Romeo Oscar, autorizado direto César, a partir do Zalco Campo. Tá bom, caralho. Tá 3367, autorizado ali, mantém o pistão zero. Ali mantém na 10, tá 3367. Azul 2711, solo aos 44, táxi à direita, chama 121, decimal 1, logo o solo. Solo à direita, sou 1219. Tá 3367, autorizado decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 62 anéis. Mesmo decolar 1-0, tá 3367. 3367, decola os 46, chama o controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3367. 3167, contato radar na decolagem, suba via Sambo 1, nível de voo 360. Sambo 1, 360, TAM 3367. Controle, que eu vou lá para a visualização do estado. Eu vou no Oscar, chame a torre 118 nesse momento. Eu vou para a Brasil. Atualizado por 17, vento 160 graus, 8 mais. Vento mesmo por 17, ó. Identificação 3190 para sequenciamento, mantenha a proa 0 no curve à direita, na proa 060. O limite é a radial 240, confirmando 260 do VR Salvador. Zero, deixa para o nível 050. Boa tarde, boa noite. 1689, desça via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste 1012. 3190, desça para o nível de voo 050. Ao 240, em Salvador. Tomando à esquerda qual a proa e por quantas milhas? A proa vai ser 19185 por 20 meses. Sim, você passa a término do desvio, algum momento vai lá. É interesse que passa pela direita, tanto faz o que é. Corrigindo seu limite radial 260. Chamei 6210, aciona identificação, desça via Bomé de Uno para o nível de voo 060. 9 aprovando o Monstro e reporta a formação pesada sobre a Lagoinha com deslocamento para o Oeste. Sim, chegou no 869, réssima navegação central de Monstro. Após Monstro, autorizado a chegada, mantém a chegada Monstro e dessa via para o nível 040. Envia para o nível 040 na Monstro, com 9. Entre os 3.003, chame centro Recife, 1.25.1, alterno 1.23.8. Recife 251-238-3367. Boa tarde, obrigado. Com 3894, ajustou a 012, essa é a minha identificação, dessa via Bomed 1 para o nível de voo 060. Projeto mais fácil, confirmando o nível autorizado 070. Então, 3198, 24 milhas de Salvador, reassuma navegação na proa de Itap, vista para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado LS X-Ray da pista 10, reparte estabilizado. Uno 90, 24 milhas sudeste de Salvador, próxima navegação na proa de Duna, autorizado 2000 pés, ajuste no 011, autorizado LS X-Ray da pista 10, reparte estabilizado. Está presente Duna, 2000 pés, 10011, ajuste, portal estabilizado, 3190. Boa tarde, Salvador, muito boa tarde, 166, sete da formação de Flávio. 1166, aciona identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 080. Bomed 1, 080, identificou, solicita para o destaque. Chegado, voo 166. Muito chegado, voo 166. Menor, confirma velocidade de pedra. 250 nós. Gente, mantenha 250 nós até a Duna, tem condições? Até Pelo, pode. Gente, mantenha 250 nós até Pelo, autorizado de servia para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado em LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ok, reporte estabilizado no 011. 0 para 2, 2, 2. 21145, decola 02. Chama o controle, frequência 120, vê se presta 11, vai no chão 8. Sense 198, mano, boa tarde. São 3145, contato radar na decolagem, sua via São Bruno para o nível de voo 340. Sobe via para o nível 340, tá, 3145. Ajuste na 6210, desça para 3000 pés, ajuste na 011. Livre da restrição. Dois Salvador, azul 69 no 9, vamos esperar no 04. Azul 99 autorizado, aliás, decola pista no 0, vento 1 no 60 graus do trânsito. Além de decola no 0, azul 69 no 9. 2-0-9-3-2-4. São 3-8-9-4, reduza para 2-3-0 mais. 2-3-0-9-3-2-4. São 3190, chega a turno 8, decimal 6. Chama na torre, são 3190, boa tarde, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, são 3190, solicitado LS X-Ray, cabeceira 190. A 3190 continua, aproximação, vai transmissão em pouso. 3190 tentando. Oceano 6210, confirme mantendo 2-5-0 indicado? Agora reduzindo, 0-3, liga lá. Gente, Oceano 6210. Primeiro descendo a redução, voo no 869. Voo no 869, gente. Oceano 6210, para sequenciamento, mantenha a proa 030, limite ao custo do localizador. Da esquerda 030, limitado pelo localizador, 62902. 43190, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 mais. Pista pouso, cabeceira 01, nota 3190. Cabeceira 10. Cabeceira 10. Azul 69-19, contato radar na decolagem, subvia Salvo 1 para nível de voo 320. Salvo 1, subvia ao nível 320, azul 69-19. Oceano 190, desça para 2000 pés, ajuste 1092. 050. 050, 1-6, 10, reduza para 1-8-0, nós, tráfego 3 horas, 7 milhas, passando agora Duna, número 1 para aproximação, fechando 62, 1-0, número 2. Estabilizando o IRS da 10, voo no 869. Oceaner 62, 1-0 para o curso do localizador. Tem que ser o voto já, Oceaner 62, 1-0. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado, Oceaner 62, 1-0. Reporte estabilizado, 62, 1-0. 1-8-6-9, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, voo no 869. 2-8-4, ponto indicado. 2309, tá 3294. Reduza para 1809, são 3894. Vai reduzir, 3294. São 3894, tráfego 12 horas, 10 milhas, como este, número 1 para aproximação, Airbus 320, são 3894, número 2. Curve para o sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limite ao curso do localizador. Esquerda 030, limite ao localizador 3894. 3894, desça para 2000 pés. 2000 pés, 3894. 1869, autorizado pouso, pista 0, vento 1160 graus, 629. Está autorizado pouso, vento gol 1869, pista 10. Essa frota livre receptor alerta, 3294. 3894, reduza para 1809, da presente autorizado curso localizador, reporte estabilizado. Ok, chamarei estabilizado, 3894. Valeu, Fran, 3145. Fran, 3145, prossiga. Pode passar a escuta de Recife? Já no centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8, não fez um certo. 125, 123, 8, uma boa tarde. Uno, 166, qual foi a velocidade de cada? 250. Chegou 1166, reduza para 200 nós, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para sequenciamento, curva esquerda na pro 030, limite ao curso localizador. Direita esquerda, 030, desça para 2000 pés, 1012, reduzindo, 1166. 1166, traz, chegou 12 horas, 12 milhas, como este, descendo para 2000 pés. É o que antecede na aproximação, é 2320. Oxi. Estabilizou 6210. Oxi, 6210, turno 18, decimal 6. 6210, obrigado. Oxi, 6210, boa tarde. Oxi, 6210, continua a aproximação, vai atualizar o seu repouso. Vado, Oxi, 6210. Então, 3894, aguarde transferência. 1869, solo aos 11, direita, chama 21 no decimal 9, solo. 219, solo 869. Uno 66, conferindo velocidade de cada. 209. Produza para 1809, bom, no 1.66. 180 reduzido, 1.1.0. Alfério. Então, 1.66, condição de percepção por seu localizador nessa torre. 5 graus para a direita, a gente consegue interceptar, já reduzido já. Sim, chegou no 66, da presente autorizado, consumo localizador. Reporte estabilizado, ajuste no 012. Reporte estabilizado no 166. Mais 16999, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Recife 25, 1, alterna 1238, azul 6909, boa tarde. 14, direita, solo 200 decimal 9. Direita 129, puxa na 62, manda amanhã. 98 decimal 6. 863294. Salvador, boa tarde, Doroteia, 400, restrição 60, na ponte, passa 12. 3894, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 089. Autorizado pouso, 10, 3894. 7, para 4, via bom, Doroteia, passa. Autorizado LS com o 1.66. 1.66, autorizado LS X-ray da 1.0, reporte na torre 1.8 nesse momento. 2.6, 1.66. O 1.66, continua a aproximação, informarei o pistoleiro. Papadão, quem é que o Romeu Bravo se siga? Minha pesada decolou de Serra Jacuíndia, com coroa de Serra Luiz Delta Lima, vá mantendo 500 pés, 3 a bordo, código alocado é o 0141 e entra Bel Bravo. Tente manter essa BR desenvolvida visual, cruzamento entre Simbrinduna, reporte visual para o pouso Yankee Romeo Bravo. Bravo. Siga para o controle. Chaleme 143, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bonf, ajuste de altímetro 1092. Solo 20, solo 21.9. 29. Sinal para pouso. Patrão Yankee, o meu bravo, frequência livre para pouso. Tá bom. Uno 645, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento Ilhéus, que foi pista 10, reposta no curso do localizador. Oxenar 6143, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 10012. Batango Whisky e Yankee Tango, sem identificação, está em contato radar 58 milha setor sudoeste de Salvador, foi e comprou o EZTAP, reposta em verde descida. Tá 0 grau, 08. Tente autorizado a linha de decolar, azul 259. Yankee Tango, confirma se o pulo será na pista no 017.